Orbe 5857 identifica a chegada a bomba e desça para 4 mil pés no ajuste padrão. Táxi que o Quebec Serra, aponte pronto para ingresso. Autorizado de ingresso, aponte pronto para decolagem, cabeceira na 7, Kilo Quebec Serra. Olá, aqui no Quebec Serra, vem com 170 graus e trânsito. Sim, não entendi. Sente, o Vitor Índia Juliette desça para o estúdio de tráfego de Veracruz, tem a frequência livre. Estacionamento, Xanair 6315, gate 8. Você só não vai para táxi, estacionamento 315. Autorização a táxi. Xanair, colou 08, axé e controle, número 08, por favor. Não, 08, bravo, CA. Salvador, para passar pelo Quebec CA. Pelo Quebec Serra, mil pés, corredor axé, reporta pro da barra. Já. A 326 identifica a chegada a Mário desse até o 50. também o Mike Acosta, patrocina. Gente, fora do Itapuã, rebota descida. Tá cheio, hein, filho? Salvador, boa tarde, o PIB 5447, formação Oscar, autorização para Barreiras. PIB 5447, autorizado para Barreiras, indo 200, decola a pista 10, primeiro curva direita, no busto da Árvore Elétrica, transponder 5456, controle 120, decimal 8. Beleza, só subida, não entendi, poder confirmar? Árvore Elétrica, pro trip. 5447 5447, modificando, sua subida será Momo, após Momo, voa direto para Barreiras, trip 5447. Ok, subida Momo, após direto Barreira, 3547. Barreira, até vai juntar para o Salvador, Oceaner 6142, boa tarde. Oceaner 42, boa tarde, chama o seu curso é Oscar. Quando possível, preencher autorização Recife? Oceaner 6142, autorizado para Recife, nível 350, via Piruísque 58, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transição de 5547, controlando 10, decimal 8. Recife, 251-3325, bom. Aerovia Superior, Whisky 58, da corda 10, curva esquerda, perfil Cucaracaju. Código transponder é o 5547, o controle de saída 1208. 6142, correto, é baixo para posicionar. Temporada pronto, tá no 07. Então, Vitor, Mike, Quebec, prossiga.

Sebastião, para ingresso. Não. 3 mil pés, top padrão 63, vai ver. Padrão 5857. 5857, torre 118.95. 118.95, Sebastião. Salvador 5857, final do X-Ray. Bobby, 5857, boa, reporte quando baixar o travado. Botarei. Você também quer ver que você vai alinhar e decolar pista no 7, vem, então não me agrega o 7 lá. Já ajustou no 0, no 3, salve o LS, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, 202 mil pés, Oxenero 63, reporte estabilizado. Controle, Oxenero 63, 15, decolou, passa 1.600. Contato radar, 360, saída da EOL, após 2.000, 3 anuleiras. Após 2.000, direto lenta, 360. Quer com Oscar, reporte para descida. Passando o Vitor Mike Quebec, decolou Salvador, se escuta. 1 no meu pé, corredor Xé, reporta a farol da barra, o Vitor Mike Quebec. Pés da Xé, reporta a farol da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, confirma estimado de pouso. Estimado aos 1732, Celeste. 17. Só um momento, calcular, cara. Está estimando o pouso aos 1800. Oscar 510, o ajuste M13, reporta através de Pitafô. Controle 6326, estabilizou o localizador. O Xander 6326, torre 118.95, bom pouso. Confira a frequência? 11895. 118.95, boa. Luzulu, confira. Boa tarde. Informação que você é Oscar, está pronto para a cópia? 2000 agora, pista livre, vento 150 graus, 7 nós. Check in. Passando com pista livre, baixou, travou, 6326, está uma liga do certo. Primeira curva à direita, perfil da árvore. Voz cancela, prossegue visual, aceno 0155, controle 120 no sinal 8. Oscar Bravo, está visual ao vivo. Torre, 102.95. Oscar Bravo. Torre, Salvador, Papatango, Oscar Bravo. Oscar Bravo, dá pra gente, reporte a 3 milhas do acabo de girar, 7. Pra gente tá com o seca, reporte a 3 milhas. Ok, o Oscar Bravo tem intenção de pouso não no zero, caso seja possível, está visual com a aeronave na final. Gente, após o pouso não no zero, você para compacto, já faço Bravo. Pátio 3. Para informação, o pátio 3 está lotado para a aviação geral. Você deverá ser direcionado ao pátio 4. Pouso ainda assim na pista 10 ou na 7? Aí vamos para a 17 então. Gente, após a 3 milhas só. Só para informar se tem condição de entrar lá para o pátio 4. Afirmo, será solicitado assim que o seu pousar, eu vou coordenar o ônibus agora esperando. Quantas pessoas? Salvador, é o Papa, Papa Romeu, Mike Costa. Mike Costa, reporte se não vai ficar fora de Itapuã. Vai apontar Itapuã. Deixa ele estar aqui no Zulu. É, 3 adultos e 2 crianças, hein? 4 eu faço da ADI, isso? Afirmo. Certo. A 315, chama Recife, 251-3325. 251-3325, plano. Pode estar por lá. Vitor, Mike Quebec, frequência livre, até regressa. Luiz, de aproximação do 0, fique atento ao Cessna 172, na final da 17. Ok, autorizado cruzar a aproximação da 1-0, atenta o tráfego que segue com o número 1. Nós somos o número 2? Aqui, para pouso no 7, é o número 2, Mike, é Costa. Costa. Ocean M3, 2000, solos 37, 1-2, e o número 9, solo. Cruzou logo, boa. Ocean M3, 2000, ligou na Eco. Ocean M3, 2000, taxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa Juliette, Gate 0163, etc. Normal da 1-7, o Oscar Bravo. Oscar Bravo, autorizado, pista no 7, vento 1-3-0 graus, 9 horas. Bravo. Oscar visual com tráfego na final da 1-7. Que Costa está visual com tráfego na final da 1-7. Costa, gire base como número 2 e aguarde pista livre para pouso. Vento de superfície, 1-3-0 graus, 9 nós. Ciente, vai girar base aguardando pista livre, Costa. Não, confirma o indicativo da aeronave. 0134, Lima Cruz Lu. Condição crucial, Oscar, 4-4. Em Lander Alfa, autorizando o local, na cola da pista 1-7, com primeira curva à esquerda, corredor forte, 1 no 10, telefone 0171, controle 120, decimal 8. Cabral, solo Force 39, autorizado backtrack, prosseguir para o pátio 4, dá uma viatura da infraero aguardando. Força, observe o tráfego que livrará a pista no 7 para o pátio 4, após o mesmo livrar, está autorizado aproximar para a cabeceira no 7, reporte no solo controlado. Ciente, autorizado após o tráfego livrando para o pátio 4, vai informar do solo, Mike Ecoa. Lander Alfa, correto? Confirmo pela BA para onde se encontra? Estacionamento aí 1-8-95 de Lander Alfa. Solo Flores 4-0, frequência livre, boa. Tá aqui. Charlie, na Vimeral, passando em Fairfax. Google, autorizado táxi, chame para ingresso, no táxi papá. 5447-4344 para o posto de estacionamento. Isso não é para agora táxi, o trip 5447. Isso, não é para o táxi, 5447. Alfa, aguarde o helicóptero. O helicóptero é o Mike Acosta ingressar no Flight 4, que agora está pousando na cabeceira. Após o mesmo ingressar no Flight 4, se autorizar o táxi. Aqui é Costa 143, autorizado para seguir para o Poste 4, estacionar a frequência livre. Boa. Lima cruzou o visual com o 7. Torre, 118.95. Reporte a 3 milhas, a cabeceira no 7, vento no 30 graus, 89, baixada travada. Vente, aponta na 3ª milha, baixada travada, vem mais tudo. Táxi o trip 5447, POB 63, 4 horas e 10 minutos, antena Montes Claros, Cabral Mike Kilo. 5447, táxi via Pat 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Pat Índia, ponto de espera 1, 23, 108, 95, 5447.